Tem vereador aí se esforçando, né, para tentar reverter a desastrosa imagem deixada pelos vereadores, não só da legislatura passada, mas pelo cumulativo, né, de várias e várias legislaturas nos últimos anos e décadas. Um dos assuntos debatidos nesta semana, por exemplo, foi o da consolidação das leis municipais, com pedido de abertura de uma comissão especial para analisar o que já existe em termos de lei aqui na cidade, né? Uma comissão aí solicitada por requerimento dos vereadores Márcio Rosa, Eliseu Liberato, Dr. Brito e Anderson de Andrade. A questão é bem simples, né? Como muitas das leis aprovadas pelos vereadores não são regulamentadas pelo prefeito da vez e acabam sendo esquecidas em algum canto ou gaveta, o que volta e meia acontece é que um vereador, anos depois, acaba propondo a mesma coisa. Isso acontece de novo, resultando, né, em perda de tempo e, consequentemente, também de dinheiro para o munícipe, né, já que o assunto poderia já estar resolvido e não haveria necessidade alguma de ficar chovendo no molhado. Pois bem, a intenção dos vereadores é compilar tudo que já existe, né, e desengavetar ou modernizar, inclusive, se for o caso, leis que tenham ficado esquecidas pelo caminho, sem que seja necessário iniciar tudo do zero. Os vereadores querem também eliminar conflitos entre leis que tratam do mesmo assunto, né? Alguns casos são até bem famosos, né, como quando da discussão sobre o ar-condicionado nos ônibus aqui de Foz, o consórcio Sorriso, você deve lembrar, né, apareceu aí com uma legislação do Arco da Velha prevendo que a prefeitura desse parte do dinheiro para que o consórcio fizesse essa instalação. Enfim, só sobre museu municipal, para que você tenha uma ideia, tem lei e discussão na Câmara simplesmente desde o ano de 1969 e até agora nada. Impressionante. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que valoriza iniciativas bacanas de conteúdo produzidas aqui na fronteira, navega no Facebook até a página mantida por um iguaçuense do Rio de Janeiro, ou seria um carioca de Foz do Iguaçu, né? Essa coincidência geográfica é possível? Claro que é, né? Estou falando da página mantida pelo cartunista Felipe Remédios, a página Caixa do Remédios, contendo tirinhas e outros trabalhos desenvolvidos por esse talentoso artista local e que já rodou também por várias cidades do país. A fanpage divulga essencialmente o material publicado, né, no endereço www.caixadoremedios.com, mas muito mais também, né, como aquarelas, por exemplo, produzidas pelo Felipe e vendidas, né, por ali e pelo perfil pessoal do Felipe também. Os links para a página Caixa do Remédios e para o perfil do Felipe Remédios estão sendo postados agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! música aqui no front, o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Só por curiosidade, alguém lhe chamou aqui hoje? Claro que não, Guilherme. Estou dando só uma passada para mandar um alô para as mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas, e dizer que meus servidores estão ocupados, mas sempre terão um espacinho para cada esquema com vocês, lindas, cheirosas, maravilhosas. Me acessem. Miau. Vai, vai, vai, ó. Passa daqui, mala sem alça. Sinceramente, hein? Enfim, vamos exorcizar, limpar esse estúdio aqui, porque olha só que ideia bacana essa do João Luiz Júnior no Twitter falando sobre a reforma da Previdência. Ele escreveu aqui: já imaginou uma ficção científica brasileira na qual um homem constrói uma máquina do tempo para voltar ao passado e contribuir para a Previdência desde os 5 anos de idade para enfim conseguir se aposentar? Já imaginou? E aquela história, né? Deram uma mudadinha aí no texto base enviado pelo governo, né? Aquele dos 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, né? Mudaram um pouquinho o texto já pela primeira discussão, né? Na primeira análise em comissão ali na Câmara dos Deputados. Mas, segundo a Gazeta do Povo aqui do Paraná, o tal do mecanismo para o cálculo da aposentadoria integral esconde uma espécie de pegadinha que fará com que dificilmente o cidadão comum consiga receber o benefício integral. Enfim, né? No lombo deles nada, no nosso lombo tudo e dá-lhe chibata. Vou comentar com vocês agora um assunto que rendeu polêmica nesta semana, já que repercutiram por aí na internet e redes sociais, inclusive sem muita responsabilidade, que o vereador Celino Fertrin, aqui de Foz, teria chamado as servidoras da saúde aqui da cidade durante pronunciamento na Câmara de galinhas chocadeiras. O que não é verdade. Eu ouço aí o que disse o vereador ao relatar a visita feita por ele e outros membros do Legislativo a instalações como postos de saúde aqui na cidade. Ouça o que ele disse, né, no pronunciamento dele ali na Câmara. Durante a nossa visita presenciamos algumas irregularidades, como preço alto, presença de litigação, sem uniforme. Também presenciamos pacientes com dificuldade de atendimento. Isso é um absurdo. A pessoa que estava atrás do balcão não sabia informar o local de retirada de exame. E a outra não sabia informar sobre os dias de atendimento dos médicos, tendo que chegar até a sala da gerência para receber tal informação. A gerente de um posto não pode ser galinha chocadeira e acumular nela a questão da informação, se concentrar nela. Palavras do vereador Celino Fertrin, e tá aí a prova dos três, né? Ele não chamou as servidoras da saúde de galinhas chocadeiras, como maldosamente insinuaram por aí. O que ele disse, talvez, ou quase com certeza, não com as melhores palavras, né? Mas, grosso modo, é isso, né? Que uma gerente, por exemplo, precisa distribuir funções e informações e não concentrar tudo embaixo da asa. Fronte Transamérica, até meio-dia. Eu tinha um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping pra moto e a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com o tal de gergelim. Parece um bicho até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um grande aí, mas que essas farinhas. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um grande aí. Então vamos lá, galera. Em São Paulo, 7:30, ao vivo o programa, vamos lá. Esse tal shopping sente é muito legalzinho pra levar as namoradas. Vem cá, fico, vem. E dá uns rolezinhos. dos Andes pra pegar um cinema. Deixa o Asperger tão bem o Van Jamie. Quanta gente, quanta alegria. Olha lá, um fado, olha lá. A minha felicidade é os pedidos nas casas Bahia. Vem, volta, vem, volta. Quanta gente, quanta alegria. Olha lá. A minha felicidade é os pedidos nas casas Bahia. Música aqui no front e quero ouvir uma verdade incontestável sobre o Brasil e o brasileiro. E não falo só da política não, hein? A verdade é que tem tanto cara de pau por aí, mas tanto cara de pau que você já viu alguma vez na vida promoção de óleo de peroba? Não, né? Pois é, não tem porque não precisa fazer promoção, né? Vende mais do que água. Impressionante. Front Transamérica na maior cara de pau até meio-dia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia. Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia. Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia. Catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Pulso. Pulso. Pulso. Programação musical aqui no front. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 22 de abril de 2017, na volta aqui no front. E essa trilha alemã no fundo não nos deixa esquecer, claro, né? Tem o quadro do 7 a 1 da semana com 7 notícias que são como gols da Alemanha de 2014 no lombo do cordial cidadão brasileiro de 2017. Sabe aquele cidadão que fala que vai votar no Lula, no Bolsonaro ou no novato João Dória que ainda nem mostrou a que veio? Então, né? Pois é. É pra esses caras aí, né? E também na volta tem o Sidney Busanello falando de esportes, tá? Então nem pensem em sair daí. Um minutinho e já estamos de volta. Front Transamérica até meio-dia.